Hoje nós vamos falar de crenças e karma. A quem pois culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de Deus reconhecer, ele acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte e a providência divina, né? Então, cada um leva uma vida, às vezes, um pouco mais sofrida, um pouco mais alegre, mas cada um de nós aqui não tem uma pessoa que leva uma vida exatamente igual à outra. São totalmente vidas diferentes, cada um com seus objetivos, com seus karmas, seus problemas, suas alegrias, né? Cada um de nós aqui é totalmente diferente, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Cada um. Então, cada um escolhe um caminho, cada um segue sua vida, cada um tem seus obstáculos, suas dificuldades a vencer, a ultrapassar. Então, a vida é diferente para cada um de nós. Não existe aqui duas pessoas que tenham a vida exatamente igual. Mas o que a gente mais faz, às vezes, dependendo quando eu não tenho uma situação muito alegre aos nossos olhos, assim, à primeira vista, se eu estou vivendo uma vida bacana, alegre, está tudo beleza, né? Se eu estou vivendo uma vida mais sofrida, mais complicada, então a gente, às vezes, blasfema, reclama da vida, reclama de Deus, reclama do governo, reclama de tudo quanto está ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos colegas. Então, a gente reclama de tudo e de todos, numa atitude impensada, claro, sem conhecer as leis de Deus. Então, assim como diz a nossa introdução, nós somos os artífices do nosso próprio destino. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser imortal. Então, a gente tem um corpo de carne material e tem um lado material, espiritual, perdão. Então a gente reencarna tantas e quantas vezes for necessárias para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente prosperar em todos os aspectos, né? Não só na parte material, mas muito mais na parte espiritual, que é o que vai nos dar base, sustentação, sustentabilidade para a gente seguir uma vida com mais tranquilidade e entendimento das leis de Deus. E quando a gente não tem essa visão da lei da reencarnação e das leis de Deus, como elas regem contra nós, a favor de nós, quer dizer, a gente reclama só da vida, a gente só sabe reclamar. Então, a gente tem que procurar respostas para aquilo que nos acontece. Então, se eu não estou vivendo uma vida legal, não está bacana, não está feliz ou não está, procurar respostas. Por que estou vivendo uma vida assim? Procurar respostas, não reclamar. Porque se a gente vai ver, é a gente que muitas e muitas vezes, ou quase todas as vezes, dependendo do grau de evolução de cada um, a gente traça o nosso próprio destino no plano espiritual. A gente participa disso. Então, se a gente é um ser mais ou menos com uma certa evolução, a gente participa daquilo que eu tenho que mudar, eu participo daquilo que eu tenho a executar, a cumprir como meta. Daí a gente reencarna, aquele plano traçado. O nosso guia espiritual é um dos responsáveis por conduzir a gente no caminho para que a gente trace e conclua aquilo que a gente escolheu. Mas cada um de nós tem um livre-arbítrio. E às vezes a gente deixa se levar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades diferenciadas e escolhe, às vezes, caminhos diferentes daquilo que a gente precisava fazer. Mas, às vezes, a gente retorna para o caminho novamente e continua. Então, o livre-arbítrio, todos nós temos, é a vontade e o desejo de fazer aquilo que eu bem entendo com a minha vida. Então, Deus oferece isso para a gente, o livre-arbítrio, para cada um de nós. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade ou nos fazem muito bem, outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos. Então, a lei do karma é a lei da ação e reação. Então, funciona assim. Tudo aquilo que eu tenho aqui na minha cabeça, meu pensamento, é tudo energia. E aquilo que eu vibro, aquilo que eu emito de energia, se ela é positiva, pensamento positivo, pensamento de crescimento, de paz, de amor, se eu trabalho a minha energia nesse plano, eu recebo tudo isso de volta. É ação e reação. Se eu tenho um pensamento negativo, se eu vivo num padrão vibratório inferior negativamente, eu recebo a mesma coisa de volta. Então, o que acontece? Quando a gente está, lógico, às vezes nós estamos em situações que a gente não consegue ficar bem 24 horas por dia, isso até é normal, né? Às vezes dá uma queda, então eu fico para baixo, fico down, uma hora estou alegre. Esses altos e baixos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque as influências exteriores são muito grandes contra nós. Mas a gente tem que procurar se manter em alto astral, pensamento positivo, justamente para que a gente atraia coisas boas. E uma das formas de manter o pensamento positivo é boa leitura, conviver com pessoas de pensamento também, padrão vibratório bom também, pessoas positivas, leitura, buscar espiritualidade, meditação. E a leitura é um dos meios mais práticos e mais eficientes de manter o nosso pensamento elevado. Então, se você está com um problema, alguma coisa, você faz uma oração, você pega um livro, lê uma leitura bem legal, uma leitura que te dê prazer, logo, logo, o baixo astral vai embora. Por quê? Porque você se concentra numa leitura boa e aquilo lá que está te influenciando vai embora. A oração também. Então, cabe a nós buscar os pensamentos positivos sempre. Orai e vigiai. Então, orar e vigiar os pensamentos. Por quê? Porque tudo começa no pensamento. E o pensamento são ondas magnéticas. Então, aquilo que eu emito é aquilo que eu recebo de volta. É sempre assim que funciona. Por isso, a ação, a lei da ação e reação, que é a lei do karma. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e teus valores pessoais. Então, claro, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma visão da vida diferenciada. Então, os nossos karmas são nos cobrados por aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê. Então, claro que todos procuram sempre fazer coisas boas, atitudes boas. Cada um tem o seu pensamento, a sua visão diferente da vida, mas desde que a gente pratique o bem, faça, escolha um caminho sempre pensando no bem, tudo é sempre válido. A gente sempre vai colher coisas boas. Deus não julga os atos pessoais, mas Ele criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tu tens o livre-arbítrio como patrimônio. E é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. Então Deus, assim como muitas religiões às vezes colocaram para a gente, Ele não é aquele ser punitivo, né? Que Ele só está lá para nos punir. Então fez uma coisa errada, castigue nós, né? Não é bem assim a coisa. A gente vai pagando as coisas, claro, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa visão. Então a pena, somos nós mesmos que cultuamos a nossa pena através da lei da ação, né? Que é a lei da ação e reação, ou seja, o karma. Então, eu pago por aquilo que eu causei. Isso é a causa e efeito. Porém, a gente tem o poder total de amenizar a nossa pena. Através do quê? Da prática do amor, da prática do bem, da prática da caridade. Então, se eu cometi um ato errado com alguém, não necessariamente eu vou pagar na mesma moeda. Porque a lei do olho por olho já era o tempo de Moisés, né? Então, as coisas vão mudando. Então, a lei da ação e reação, ela permite que eu pague meus erros praticando o bem, praticando o amor. Não necessariamente eu vou pagar por aquilo exatamente como eu cometi. Agora, se a gente escolhe caminhos que a gente não pague as nossas dívidas, claro que a lei do karma, ela se pratica como ela deve ser. Então, ou seja, aquilo que eu causei será causado a mim. E eu posso mudar isso pela prática do amor, pela prática da compreensão, da caridade, humildade, assim por diante. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Então, muitas religiões fazem o seguinte: você cometeu um erro? Sim, cometi. Aí tu vai lá na sacristia, lá com o padre, e reza 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria, e tu está salvo do teu pecado. Pode ir embora para casa e amanhã fazer novamente a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo? Acaba virando um ciclo vicioso. Não adianta eu cometer um pecado hoje, cometer uma falha, daí eu vou lá, rezo sem Pai Nosso, sem Ave Maria, e estou salvo daquilo que eu fiz, né? A coisa não é bem assim que funciona. Eu cometi um ato, e eu tenho que pagar aquele ato, mas não dessa forma. Através da transformação, através da mudança, através do crescimento. Não é eu chegar lá e rezar sem Pai Nosso, sem Ave Maria, que eu vou estar salvo daquilo que eu fiz. Daí é muito fácil. Daí a pouco estou cometendo aquilo lá novamente, a mesma coisa. Eu vou lá, rezo de novo e estou perdoado, né? Então as coisas não são assim tão fáceis quanto parecem, né? São um pouco diferentes. Isso são algumas religiões que colocam. Outras ainda mais radicais ainda dizem que somente o sofrimento e o castigo até a quarta geração. Então a gente vê várias atrocidades, tem aquelas leis dos muçulmanos lá, que eles se açoitam, né, para pagar suas dívidas lá, até não poder mais. Então, isso aí são coisas muito radicais que estão fora da realidade. Então, o que está dentro da realidade é a lei de Deus, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E quando a gente erra, quando a gente se engana, então a gente tem que pedir perdão, tem que fazer algumas coisas para que realmente a gente se transforme interiormente. Então, o sofrimento apenas nos serve como transporte das almas de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é simplesmente ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Então, a dor, infelizmente, ela é um dos veículos mais, assim, que acontecem com a gente para que a gente se transforme, para que a gente mude, né? Às vezes, é nós que escolhemos, ou a gente sofre, ou a gente paga pelo amor, ou paga pela dor. Então, se a gente é tão egoísta ao ponto de a gente não conseguir pagar pelo amor, né, de não se rebaixar as leis de Deus, então a gente vai pagar pela dor. É nós que escolhemos, simplesmente nós. Então, assim como dizia lá na introdução do capítulo, nós somos os artífices do nosso próprio infortúnio, né? E é dessa forma que a gente paga. Ou a gente paga pelo amor, ou a gente paga pela dor. E a gente tem o livre-arbítrio para escolher isso, né? Temos todo livre-arbítrio do mundo para escolher como a gente vai pagar. Para continuar mais esse assunto, eu chamo o Ademir.